agora aqui na Antena Web mais uma edição de 20 Valores. A seguir, não perca Pop and Dance. Olá, ouvintes! Muito boa noite para todos! Começa agora mais uma edição de 20 Valores aqui na Rádio Antena Web. Escolhem esta noite Leandro Amador e Carlos Bonaparte. Começa Leandro, que integra a equipa da rádio há quase 2 anos. Leva atualmente ao ar o programa Portugal Musical, aos domingos, à 1 da tarde. Vamos ficar a conhecer as suas 10 escolhas para esta noite. Eu volto já! Seu doutor,

Kiki. Yo sé hacer la bruta pa' cotizarse conmigo en frente. Yo sé hacer la gata en celo contigo. Te cortaré el oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mí, que matas. Yo sigo tranquila como una paloma de esquina. Mientras ya se pasan, suben al lado mío. Yo de aquí no me voy. Lo que está pa' mí, ninguna va a poder quitarme los mentiros. Yo soy lo que come tira. Loca, loca, loca. Soy lo que come tira. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Él está por mí y por ti borro, borro. Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Él está por mí y por ti borro, borro. Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Mientras ella te complace con todos tus caprichos, yo te llevo al malecón por un caminito. Me dicen que tu novia anda con un rifle porque me vivo hablando mambo pa' ti que no lo permite. Yo no tengo la culpa de que tú te enamores mientras él te compra flores. Yo compro bonito. Yo soy loca con mi tigre. Cuando más raya mejor y mira, eso es lo que dice. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Dios mío. Se volan los ratatá. No te pongas bruto. Y por ti borro, borro. Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Loca, loca, loca. Antena Web, Rádio à Sua Medida. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. Seven,

Mais música na Antena Web. Soon. We're waxing down our surfboard. We Sério na radiofonia. Tiki. gotta hold on and don't stop till the break of dawn and keep moving, don't stop knocking. Well, the phones don't ring 'cause my friends ain't home. I'm tired of being Antena Web. Sintoniza-te. Someday.